dia de sol, só beleza pura. Solta essa cintura, vem pra cá dançar. Todo mundo quer se lançar nessa nova dança gingar. Deixa o corpo todo balançar, balançar. Olha o balanço daquela menina, tão linda garota, dourada de sol. Bela sereia de praia e piscina, me ensina que eu quero aprender com você. A dança do tererê, tererê, tererê. Vem! Tererê, tererê. Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você. Tererê, tererê. Nessa dança eu quero gingar pra ganhar você. Tererê, tererê. Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você. Nessa dança eu quero gingar pra ganhar você. É dia de sol, sol beleza pura. Solta essa cintura, vem pra cá dançar. Todo mundo quer se lançar nessa nova dança gingar. Deixa o corpo todo balançar, balançar. Olha o balanço daquela menina, tão linda garota, dourada de sol. Bela sereia de praia e piscina, me ensina que eu quero aprender com você. A dança do tererê, tererê. Derruba! Tererê. Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você. Como é que é? Tererê. Nessa dança eu quero gingar pra ganhar você. Tererê. Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você. Nessa dança eu quero gingar pra ganhar você. No clima, olha o balanço daquela menina, tão linda garota, dourada de sol. Bela sereia de praia e piscina, me ensina que eu quero aprender com você. A dança do tererê, tererê, tererê. Ai! Tererê, tererê. Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você. Tererê, tererê. Nessa dança eu quero gingar pra ganhar você. Tererê, tererê. Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você. Nessa dança eu quero gingar pra ganhar você.